Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. É, começando mais um programa pós-feriadão aí. E à minha esquerda, Matheus Veloso, boa noite. Já começou o programa dando risada aqui, Rock, sempre, né? Feliz, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Flávio Rangel. Só queria falar que... Você não tá despedindo, não. Tá começando o programa agora. Boa noite pra todo mundo, que eu gosto muito das pessoas. Então vai, manda seu destaque. Eu queria falar que você tá bonito hoje também. Bela camiseta. Muito obrigado. Meu destaque vai para o Grêmio, que perdeu o mando de campo devido à invasão de Carol Portaluppi. Essa invasão vale a pena, hein? ela invadiu meu coração já tem um tempo e eu não expulso ela nunca. Começando o programa. Não sofreu punição, né? Não sofreu. Eu ainda acho que o Grêmio será campeão. E ao lado de Matheus Veloso, Arthur, boa noite. Boa noite, Guilherme. Mantém no fogo aqui, animado pelo Juan. Meu destaque vai para a vitória do Brasil, jogando de azulzinho contra o Peru. Ih, olha aí, a gente vai falar daqui a pouco do Brasil. Do lado dele, Juan Mendes, já começou com tudo, boa noite. Comecei com tudo mais ou menos, né? Aquela tiriça pós-feriado. Não, eu quero saber, como foi o feriado? Daquele jeito, moleque. Muita então, energia. Beleza. Você sabe, né? Eu te mostrei o vídeo, mas beleza. Bem grande feriado. Foi gigante. Meu destaque vai para o Aeroporco. Cerca de 4 mil torcedores alviverdes invadiram o aeroporto para apoiar o time palestrino. É, vai jogar em Minas amanhã. E pra fechar a bancada, Vinícius Henrique, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro Corinthians, que enfrenta o Figueirense hoje em Florianópolis, às 9h45. É, depois de uma apresentação bem longa, vamos começar aí. Solta o hino do Timão. Corinthians e Figueirense, Figueirense e Corinthians, hoje às 9h45 no Orlando Scarpelli, lá no Sul. Jogão difícil pro time do Oswaldo Oliveira, hein, Vinícius? O que você acha? Um jogo difícil, né? O Corinthians que vem muito pressionado, né? O último jogo foi contra o São Paulo, se não me engano, não foi? Foi 4x0. Que jogão, hein? Foi 4x0. Torcedor corintiano não quer lembrar muito bem desse jogo, não. Então, você fala pra você, mas tudo bem. Fala de amanhã. Hoje, né? É, de hoje, desculpa. Um jogo muito difícil, porque o Corinthians jogar lá em Florianópolis nunca é fácil, mas ontem teve um bom resultado para o Corinthians, né? O Fluminense empatou com o Atlético Paranaense na briga pelo G6, e o Corinthians se ganhar hoje... Sim, o Atlético Paranaense tem 52 pontos, o Corinthians tem 50, portanto, se o Corinthians vencer o jogo hoje, entra no G7 e continua nessa briga aí pelas 6 posições do... que vão a Libertadores, que podem aumentar, né, que a gente vai debater sobre isso daqui a pouco, mas é muito difícil dizer que é obrigação do Corinthians, porque jogando fora de casa no Orlando Scarpelli é sempre complicado de jogar. Figueirense joga bem jogando em casa, mas na fase atual do Corinthians precisa dessa vitória para conseguir a vaga para Libertadores de 2017. É, vou aproveitar o gancho aqui, vou soltar a escalação do Corinthians de hoje, que vai com Walter, Léo Príncipe, nossa, Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana na zaga, Williams, Giovanni Augusto, Camacho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, e o atacante é o Luca. Time bem fraco do que podia ser. A zaga ter, do, né? Corinthians é bem nova, né? É isso que eu ia comentar, é uma zaga inteira formada na base. Na base do Corinthians, exatamente. E segundo contas de um amigo meu, a média ali deu 19 anos dessa isso, zaga. Isso, o mais velho deles é o Pedro Henrique, que tem apenas 21 anos. Experiente, e vai comandar a zaga. É o mais velho, mas talvez não seja o mais experiente, né? Por quê? Seja o Arana. É, o Arana é o que tem mais rodagem. Exatamente, é o Arana que já passou, inclusive, esse ano foi convocado, se eu não me engano, 2 vezes para a seleção de base. Ano passado jogava com o Tite, jogava com o Tite, atuava com certa frequência. Exatamente, eu gosto bastante do Guilherme Arana. É uma zaga muito nova, que tem não que ver como... Não vai ser um problema? pode ser um problema, né? Porque tem que ver como a molecada vai reagir diante de uma pressão, jogando fora de casa. Mas o lado positivo é que eles já se conhecem, né? Por ter todos terem mais ou menos a mesma idade. É bem que eles se conhecem. Não, mas todos têm, eu digo, se conhecem. Você quer fazer piadinhas aqui, tá animado ainda do feriado. Mas eles já jogaram junto na base, né? Todos têm mais ou menos a mesma idade. Então já tem um certo entrosamento, isso pode ajudar um pouco o Corinthians no dia de hoje. O que a gente pode destacar também da escalação do Corinthians são os desfalques, né? Sem o Wendel, sem Hildo, que pode renovar, né? Fagner. Guilherme. Hildo que se machucou, né? Sim, mais uma vez, né? O Fagner é o principal pra mim. Também tem o Guilherme, que tá, nos últimos jogos vinha fazendo gol. O Wilson e o Balbuena, que querendo ou não, tem sido a defesa, a zaga do Corinthians nos últimos jogos. O Danilo já tá há muito tempo. Então eu acho que esses desfalques pra jogar contra o Figueirense lá no Orlando, que é um jogo completamente muito difícil, o Figueirense sempre faz seus pontos lá, jogando em casa, vai ser complicado. Era justamente isso que eu ia falar. Acho muito bom aproveitar a base, mas não na situação em que o Corinthians se encontra. Porque não é a opção do técnico que ele está usando esses jovens, é muito em relação a desfalques que tem, como o Rua já disse. E pela fase que o clube passa, acho perigoso queimar esses garotos. Eu ia falar isso daí. É uma situação muito delicada. E não sei, não gosto muito porque acho que vai queimar, pelo menos algum deles vai ficar meio queimado aí. E a produção colocou aqui que só teve uma vez no ano que o Corinthians entrou com 4 jogadores da base em campo, que foi numa vitória diante do São Paulo por 2-0. Você acha aí no Campeonato Paulista. Vocês acham aí que pode dar certo aí esse quarteto agora da zaga? Agora sim, agora vai. É muito difícil. Agora você mudou seu pensamento. Agora, com essa informação, todo mundo, o Corinthians ganha 3-0. Acho que já dizia o poeta, né? Cada jogo é um jogo. E esse jogo foi em Itaquera. Eu acho que... E a fase do Corinthians era completamente diferente. Outra, né? Exato. São situações completamente diferentes. Né? O São Paulo também não vinha jogando bem. Sim. Também não tá jogando muito bem, mas acho que tava pior do que tá agora. Sim, eu queria fazer alguns comentários também sobre a escalação do Corinthians. Na verdade, não a escalação, mas sim quem vai estar no banco de reservas. O Vinícius Delamore, outro zagueiro da base, não é muito conhecido, eu acho ele fraco, mas vai estar no banco. O Mantuan, que é lateral esquerdo. Guilherme Mantuan. Esse é bom. Guilherme Mantuan. Eu acho que o Vinícius, ele é lateral então, mesmo. Na verdade, ele atuava no meio. E aí, o Vinícius se já tá jogou com ele, por isso que eu tô perguntando. Você jogou com ele, conhece muito bem. Ele, já joguei contra ele. É, agora, então, ele era bom. Ele era bom. Agora, eu não conheço muito ele, sinceramente. Agora ele tá jogando como lateral esquerdo. Então, foi promovido pra lateral esquerdo com o desfalque do Wendel. O Guilherme Arana será titular e ele será banco de reservas. E outro que ficará no banco, o Gustagol, que veio e foi preterido ao Luca. Lembrando que o Luca é ponta e vai jogar de centroavante hoje pra vocês verem a fase do famoso Gustagol. Veio pro Corinthians e agora é banco de um ponta jogando na posição de centroavante. É, né? Que pode ser que o Luca não atue como um centroavante ali fixo, né? Não falso é bem o estilo. Seria talvez um falso atuando naquela flutuada. Dando aquela flutuada. Não sei. Sim. Então, seria mais provável isso se o Guilherme estivesse em campo. Porque aí ele costuma... Ou o Romero, porque aí realmente costuma se fazer muito isso no Corinthians, do Romero cair pelo meio, o Guilherme cair pelo meio, o Luca cair pelo meio e ir revezando. Mas no elenco do Corinthians que vai jogar hoje, na escalação do Corinthians, os 11 titulares, não vejo muito quem possa revezar com o Luca pra trocar pelo meio e pela ponta, porque vai estar jogando na ponta, vai estar jogando Giovani Camacho, Giovani Augusto, Marquinhos Gabriel... E quem que é o outro dessa linha? Williams. Não, mas o Williams não dá. O Williams vai jogar na primeira linha, né? Eu tava tentando lembrar o quarto. O Rodriguinho, exatamente. Eu acho que ele poderia colocar o Giovanni Augusto ou o Marquinhos Gabriel. Então, mas eles não têm muito essa característica que nem tem o Romero e que nem tem o Guilherme. Então, que costumam mas também fazer tem o Luca, isso. Né, Arthur? Também. Sim, então, mas exatamente isso que eu tô te falando. Que esses jogadores não têm exatamente essa função, então eles acabam revezando um pouco. O Guilherme, o Romero, o Luca. O Giovanni Augusto, o Marquinhos Gabriel nunca fizeram isso. Vamos ver, talvez façam hoje. Então, pela escalação, eu acharia mais provável usar o Gustavo, que é um centroavante mais fixo. Que é o cara que fica lá, que ele não vai revezar tanto. Mas ele preferiu colocar o Luca. Vamos ver como que o time vai desenvolver, se o Luca vai ficar trocando de posição com alguém, como que vai ser, né? Mas... É que ele colocou o Guilherme como falso 9 contra o São Paulo e o Guilherme foi muito mal, né? Ele realmente foi um falso 9, falso jogador, jogou nada. Não, foi horrível. É verdade. Falso jogador. Tanto que ele até foi substituído. Sim, foi. Não jogou nada. E mas Guilherme é que ele tava vindo numa fase boa, né, o Guilherme? Sim. E aí contra o São Paulo realmente não conseguiu desempenhar esse bom futebol. É, o Juan e o Matheus ficaram um pouco mais calados aqui, mas eu quero saber de vocês quanto vai ser hoje o jogo, Matheus. Hoje, difícil, hein? Mas eu aposto 1-0 sofrido pro Corinthians. Sabia, né? Arthur. 2-2. Rua. Nossa, ele falou 1-0 Figueirense. E você, Vini? 2-1 Corinthians. Eu acho que vai dar 1-0 Figueira também. Boa. E só pra completar aqui, eu acho que vai ser bem difícil o jogo, por isso que eu apostei no Figueira. Mas eu acho que o Corinthians pode trazer bons frutos aí dessa zaga. Óbvio que os quatro é muito difícil de conseguir. Mas um ou dois nomes ali que se garantam pro ano que vem, eu acho que dá certo. Sim, só falando isso que você... complementando um pouco isso, o Léo Santos é um jogador que me agrada muito. Tem apenas 17 anos, né? É muito difícil falar que vai dar certo ou que não vai dar certo. Mas é uma das principais joias da base corintiana pro setor defensivo. É um pouco comparado... é difícil comparar os jogadores, né? Eu acho comparação que pode estragar um pouco a carreira do jogador, mas ele é um pouco comparado ao Marquinhos. E especula-se que já tem interesse do Real Madrid no futebol dele. Então é um jovem bem promissor da base corintiana. É uma coisa complicada justamente isso que você disse, tem interesse do Real Madrid. O Corinthians sempre, não sempre, mas muitas vezes revela bons nomes, só que não consegue segurar e fazer dinheiro com eles. Sim. O caso do Marquinhos mostra muito isso, que vendeu por um valor baixíssimo para a Roma. E a Roma pouco depois vendeu... É, na verdade, ele foi... primeiramente, ele foi como empréstimo pra Roma, porque não tinha oportunidade no Corinthians. Com valor fixado, né? Isso, exatamente. Aí a Roma gostou do futebol dele e já adquiriu ele por um valor bem baixo, como você estava falando. E logo em seguida ele foi vendido pelo PSG e recentemente quase foi contratado pelo Barcelona. Então o Corinthians é um time de base, que tem uma base boa, mas você vê, o maior exemplo disso, o Marquinhos, e outro grande exemplo é que... com 4 jogadores no time titular, tá batendo um recorde. O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo. E 4, seu recorde, eu acho um número muito baixo pro time concordo, como o Corinthians. Concordo, o Corinthians podia ter revelado muito mais joias ao longo da história. Só que, como eu disse, não sabe segurar. Tem o caso do Matheus Cassini, por exemplo, que eu via um grande futuro nele. É bom jogador, só que saiu muito cedo pra Europa e agora sumiu. Nem sei onde ele tá atualmente. Palermo, muito obrigado. Não, queria aproveitar o gancho da rapaziada aqui falando do interesse de grandes times europeus em jogadores. O Manchester United está interessado no Guilherme Arana, só isso, porque o Mourinho está insatisfeito com a lateral. Ué, mas ele tem Luke Shaw, vai entender. Pois é. Vamos mudar de time, vamos falar do Santos agora. Toca o hino aí, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. É, o time da Baixada tem parada fácil essa rodada, na minha opinião, né? Acho difícil. Desmerecendo o adversário. Pra mim é fácil. Santos e Vitória na Vila é digno de vitória. Goleada. É digno de goleada. De vitória do Santos. Eu acho vitória do Santos. É, inclusive eu escalei metade do time do Santos no meu cartão. Nem de Marinho poderá fazer a diferença? Nem de Maria Real não ia fazer a diferença. Imagina de Marinho. Meu Deus. Mas o que vocês acham aí desse jogo? O Santos tá bem assim pra você, Guilherme? O Santos tá bem assim. É o campeão brasileiro, né? Não é assim, mas eu acho que... tá bem acima do Vitória, mesmo brigando para não cair, eu acho que dá Santos, tranquilamente. Eu concordo com você, eu acho que o Santos tem tudo para ganhar hoje. Amanhã, né? Amanhã, isso, desculpa, muito obrigado por me corrigir. Se não ganhar, e ganhar com facilidade, vai ser surpresa, vai ser uma zebra. Tem que ganhar, obrigação, né? Ainda mais, nem pelo título, o título eu acho muito difícil, mas para se manter na segunda colocação e, consequentemente, no G3 e garantir essa vaga direta para Libertadores do ano que vem. Eu acho que o Santos deve sair com a vitória, mas não tão fácil assim como vocês falaram. Acho que o Vitória vai engrossar o caldo para cima do Santos. E o jogo é na Vila, né? Isso. É muito difícil não ganhar na Vila, mas eu acho que vai ser um resultado apertado. 1-0, assim, 2-1. É que o Santos já perdeu pontos em casa, né? O Santos perdeu pontos pro Figueirense. Foi, se eu não me engano, a única vitória do Figueirense como visitante foi contra o Santos. O Santos perdeu pontos pro América Mineiro, jogando fora de casa, mas perdeu pontos. O Santos quase perdeu do Santa Cruz em casa, no Pacaembu. Então o Santos se complica com times lá embaixo na tabela e eu acho que o Vitória vem subindo de produção contra o Atlético Paranaense. O Vitória jogou muito bem. O Marinho fez um grande jogo. Então não acho que seja tão fácil, claro que... claro que o Santos é favorito. Até travou. Óbvio que o Santos é favorito. Pós-feriada, né? Mas é um jogo difícil pro Santos. Não acho que seja tão fácil. Eu concordo com o Vini sobre o crescimento do Vitória nas últimas rodadas. O Marinho virou até o Di Marinho agora, né? Ele se intitulou assim. É ridículo. Ah, sei lá, né? Mas tanto faz. É, mas eu concordo muito com essa visão de evolução do time do Vitória. Mas em compensação, o Santos na Vila é aquela velha história, né? A gente já conhece que o Santos dentro do açapão faz a diferença. Então eu aposto na vitória santista. Uma vitória boa. Eu olho pro Mate aqui, o que ele tá fazendo no celular? Tá atirando em vez de prestar atenção no programa. Não tem como, né? Mate, volta pro programa, eu quero saber o que você acha do jogo do Santos de amanhã. Ele já tinha comentado. Eu já comentei. Não, eu quero que você complete. Quero que você que complete. Bom, o comentário é do Juan. Com o ponto de vista do Juan. Sobre o crescimento do Vitória, que aliás foi comentado originalmente do Vini. Olha, ele tá focado no programa, né? Tá focado. É um absurdo isso. Esse é o futuro do jornalismo, olha aí, pessoal. Não, mas é. Se você não quiser falar nada, tudo bem. Não, é que o. Foi o que eu disse, o Vitória tá brigando pra não ser rebaixado, mas eu acho que vai dificultar as coisas pro Santos. É, brincadeiras à parte, eu quero, antes de tudo, soltar a escalação aqui do Santos rapidinho. Solta! Vanderlei, Vitor Ferraz, Fábio Nogueira, Yuri e Zeca, Thiago Maia, Renato e Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Nossa, vai com força máxima. Tá forte, hein? Tá forte. Na verdade, não vai com força máxima, né? Porque o David Braz tá fora. E aí ele vai colocar... Aí, o Gustavo... Não, o Flávio vai entender, porque ele tá jogando. Ele tá sendo titular. Não, mas força máxima é o time que tá aqui pra mim. E o Nogueira normalmente não joga, né? O Nogueira vai jogar. Inclusive ele tá no meu cartão. E o Yuri também. E aí ele colocou o Yuri de zagueiro, que tem uma boa qualidade, saída de bola. Era volante. O Yuri é volante. É. E aí ele colocou o Yuri como zagueiro. Aliás, essa eu acho a melhor opção na zaga. Sem o Gustavo Henrique. Qual? O Yuri e Nogueira. Porque o Fábio Nogueira eu não conheço muito, na verdade. Ele teve alguns... Nogueira? Ele entrou bem, ele tá entrando bem. Ele tá entrando bem, mas ele teve acho que 4 jogos pelo Santos, alguma coisa assim... Os santistas gostam muito dele. Por quê? Não, juro por Deus, porque... Eu acredito em você. Experiência própria. Quer ver, Flavião, você gosta do Nogueira? A estética. Tá explicando. A estética é só um, todo mundo. Você vê a moral que o Vini tem aqui, né? Todo mundo sabe quem é a estética de quem eu gosto. É a do Diegão. Então, do Diego Ribas da Cunha. Esse aí. A estética dele realmente me agrada bastante. Você pegaria ele? O Diego? É. O Diego me engravida. Eu não quero o Diego no meu time, eu quero o Diego na minha casa. Olha. Ixi. Olha. Tem alguém que não vai gostar disso, hein, Vinícius? Ei, Bruna. O Flavio pediu pra pegar uma foto do Fábio Nogueira e mostrar pro Vini. Infelizmente o computador aqui não tá funcionando. Eu tenho aqui uma fotinha do Fábio no meu celular. Mas que então, a gente não tá discutindo a estética dele, né? Não, futebol. Programa desandou aqui. É, ele marcou o gol da estreia, não marcou, se eu não me engano? Contra o Benfica, no amistoso. Olha aí, ó. Mas tá entrosado, né, bebê? Não tá dando, o programa de hoje não, tá... Não, mas eu quero falar de um assunto um pouco mais sério agora, que o... Nossa, que cara feio, mano. Mas eu não falei dele. Deixa eu ver. Fala, vê o que acha ele bonito. Meu Deus, é um cara... É zagueiro, fala, né? Fala, vê o que acha ele bonito. É zagueiro. Já viu o zagueiro bonito? Nossa. Zagueiro bonito não joga bem. Não, já viu o zagueiro bonito? Ele é bonito. Zagueiro bonito não joga bem. Só o Rúmel. O Rúmel nessa daqui tá galanzão. Não, o Piquet é bonito. Demais. O começo também. Acabou, não, destruiu essa. Não, mas vamos mudar aqui o assunto. Que o Lucão, zagueiro do São Paulo, esse falando é em zagueiro, bonito e bem ruim. E joga bonito. Ele é alvo do time... Bonito pros outros, né? Não, calma. É alvo do time santista. E o... Além disso, o São Paulo falou assim... Ah, a gente te entrega o Michel Bastos e o Lucão e você me dá o Ricardo Oliveira. Beleza. Nossa, eu acho mais justo. Nada. Ele dá uma risada, dá pra ser nosso. Comentem aí o que vocês acham. Não tá dando o programa de hoje mesmo. Do ponto de vista... Vamos voltar São Paulino? Aqui, ó, pro programa, então, gente. Vai. Do ponto de vista Analisa. São Paulino, com certeza seria muito lucrativo ter o Ricardo Oliveira, sendo que você tem o Chaves no seu ataque, não é mesmo? Então eu acho que essa troca seria... Mas você acha que o Ricardo Oliveira tem... futebol, bola pra jogar ainda? Nossa! Eu muito acho. Fácil. Eu acho. No São Paulo? No São Paulo, ainda que tá trazendo bons jogadores pra jogar no ataque. O Wellington Nem ali. O Wellington Nem, olha aí. Nilmar também tá especulado, mas não sei. Se trouxesse reforços, eu concordo. Acho que aí ficaria. O Ricardo Oliveira jogaria muito bem. Eu diria que seria até outro de ataque mais forte do Brasil. Qual? Provavelmente. Se viesse Neymar e Ricardo Oliveira. Que não, vem, Nilmar não vem. Nilmar não vem. Esse trio. Cravei aqui que o Nilmar não vem. Travou? Cravei. Tem contatos? Eu prefiro não de contatos. Mas eu não sei se com o elenco atual o Ricardo Oliveira iria agregar muita coisa. Mas o Paulo tá contratando, pô. Não, mas sim. Enfim, né, mas analisando com o que tem atualmente. E agora fala do lado do Santos. É, eu ia falar do ponto de vista do Santos, é claro que a gente já conhece o histórico do Lucão aí, né? Nos e do últimos Michel jogos. Bastos, né? E do Michel Bastos. Mas eu acho que pro Michel Bastos faria bem mudar de ambiente. ali na Vila, o pessoal é mais descontraído, aquele futebol moleque. Acho que ele gostaria de... Ah, isso faz sentido mesmo. Faz sentido, sim. Eu acho que ele ficaria melhor. Ele é um bom reforço em qualquer clube. Eu acho. Porque eu acho. Eu acho que o motivo dele tá jogando mal no São Paulo é o ambiente, ele não aguenta mais ficar lá. Se ele mudar pro time, ele vai se dedicar, vai mostrar o potencial dele. E o Lucão pode ser também que evolua, né? Pra mim ele é uma incógnita. Não acho que ele seja um jogador ruim. Quando ele começou muito bem. Eu acho que os dois podem... Pode falar. Pode falar, por favor. Você já começou, agora termina. Eu acho que os dois, Michel Bastos e Lucão, tem que mudar de clube. Porque eu acho que os dois não tem... Michel Bastos, obviamente, não tem mais ambiente. Eu acho que o Lucão também tá perdendo. Também porque acho. A torcida de São Paulo já tem um... Já pegou no pé dele. Tem razão. Uma ideia de que odeia o Lucão. E acho que ele pode ir pra outros lugares. Mas, enfim. Eu concordo. É muito mais fácil você começar do zero em um clube novo do que mudar a imagem que o torcedor são paulino tem em relação a ele. Não já, já estão marcados, né? Ele já está marcado, a torcida já espera que ele faça um jogo ruim. É muito difícil ele mudar isso e melhorar as coisas a favor dele. O Tu não falou? Fala aí. Não, muito Arthur. Obrigado, Vini. Não, então, vou tentar ser breve aqui. Mas o Michel Bastos, na minha opinião, viria para ser banco, né? Principalmente se o Vitor Bueno ficar para a próxima temporada, eles jogam na mesma posição. Eu acho muito difícil que ele desbanque o Vitor Bueno, ainda mais na fase atual do jogador santista. E o Lucão... É muito difícil, eu acho ele muito fraco e a gente estava falando hoje, o Yuri está sendo improvisado como zagueiro no Santos, né? Então isso mostra que o Santos precisa um pouco de zagueiro, mas será que o Lucão é o nome certo para vir para solucionar esse problema da zaga santista? É, nada que na base do Santos não tenha, né? Ah, isso sempre tem, né? Mas aproveitando o gancho, vamos falar do tricolor agora. Solta o hino aí! É, duelo de tricolores amanhã, né? São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo no Morumbi. São Paulo eu e Grêmio. De falar, eu Grêmio tava só tem um hoje aqui na bancada. Eu tava tentando lembrar. Um tem... o quê? Um gremista. É. Um gremista. Um tricolor. Mas vamos... Eu sou do time da Carol Portaluppi, só pra deixar então claro. Tá bom. Mas vamos comentar do jogo e não da Carol Portaluppi. Que isso a gente comenta depois, né? Depois. Tá. Então, o que vocês acham aí? Disputado ou jogo de morto? Meio de tabela, ninguém quer mais nada com nada. É, o Grêmio tá focando agora na Copa do Brasil, né? Vai jogar com o time titular contra o Palmeiras na próxima rodada. Não. Quê? Opa! Ué? Não, o Palmeiras não. O Grêmio vai com o time reserva. O time reserva? Amanhã. Amanhã vai com o time reserva. Contra o Palmeiras. É, não sei porque eu falei. Me desculpa aí, pessoal. Tô um tá pouco bagunçado. Tá distraído com a Portaluppi. É, né? Falei de Portaluppi, ficou Grêmio na minha mente aqui, flutuando. Carol. Ah, tá, mas beleza. Pensamentos muito grandes. Vai entrar com o time reserva. Enfim, não, pessoal, tá difícil não, de trabalhar falar, aqui hoje, hein? Tá difícil de trabalhar aqui hoje. Eu tô com você, fala aí. Você tá comigo, Gui? Então, qualquer tá coisa eu corto o microfone deles. Isso, vai. Congela eles aí. É, então... Breaking Challenge. Vai, Juan. Meu Deus. Fala. Eu desisto, pode falar, vai, pessoal. Vai, Juan. Não, fala. Tá bom, eu vou falar, fala, porra. Sério, tá. Gente, sério. Posso falar, então? Vai. Eu acho que o Grêmio... Eu perdi o fim da meada, velho. Ah, tá vendo? Não, mas calma. Quem que você acha do jogo? Vai ser um bom jogo, mas São Paulo ganha. Só? Só isso. Tudo isso? Eu desisti de falar. Não, eu desisti de falar. Pode falar. Vocês estão, vamos fazer o um programa direito. Volta sério. Pro futebol, volta pro futebol. Calma que eu também perdi. O Mati não lembra nem que time vai jogar, mas... É, São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo. Mas... Pode falar, é um jogo, Vini, tá é um jogo, realmente, não tem muita coisa em jogo, a não ser o resultado. A não ser o jogo. Mas... O Arthur está me lascando. Mas, enfim... É, eu acho que o Grêmio sai com a vitória. Acho que o Grêmio. Você acha que o Grêmio sai com a vitória? Sim. Tô usando nessa aposta. É porque, ó, São Paulo vai desempolgar do 4-0. Eu acho que o São Paulo ainda tem muito torcedor que ainda pensa que com 4-0 pode ter uma chance no G6, né? O que pode até ser G7. E seria, pra mim é uma falsa ilusão, né? Concordo. É uma falsa expectativa do torcedor. Que vai amanhã no jogo. Se o São Paulo ganha, vence amanhã, por exemplo, do Grêmio, que eu acho que é o que vai acontecer, porque o Grêmio tá jogando com time reserva. O Grêmio com time reserva é horrível, tomou 3-0 do Sport em casa. E isso pode iludir ainda mais o São Paulo, que vai chegando ali na tabela, mas depois tem jogos difíceis. Pega o Atlético Mineiro em Minas Gerais, eu não lembro, pega o Santa Cruz na última rodada em casa, mas é fácil. Mas o Atlético Mineiro, por exemplo, em Minas Gerais é muito difícil. E amanhã, não sei se teremos público. Um grande público, né, Gui? Nosso professor disse que ia ter um grande público, mas não sei se é verdade. Acho que não. Os ingressos estavam extremamente baratos, né? Ingressos a partir de R$5. Um amigo nosso pagou R$5,50. É, então, exatamente. Até o final do campeonato vai ser essa média de preços. Muito barato. Pra atrair público, fim de campeonato, não, como você disse, muitos torcedores sonham com Libertadores, então o clube pede o apoio da torcida. É porque qual vai ser a vontade do cara de ir no jogo? Porque o São Paulo, na teoria, não briga por nada, né? Sim. Já não tem... Mas o 4-0 empolgou muito o torcedor. Por isso que eu tô falando, pra mim é uma falsa ilusão. Pra mim também é, pode ser. Porque acredito que não vai chegar no G6. Não chega. E mesmo se chega, só que nem eu disse outro dia, joga o problema pra debaixo do tapete e ano que vem continua a mesma coisa ruim que vem sendo o São Paulo. Mas quem não quer ir pro G6, na verdade? Todo mundo quer, todo mundo quer, mas esse ponto que o Gui tocou é muito importante, porque se São Paulo classificar pra Libertadores, vai chegar no ano seguinte, empolgou, agora vai, tudo resolvido. Não acredito que vá muito longe, pode até ir longe, mas não acredito que fique com o título da Libertadores. E aí vai retornar tudo, e enquanto não mudar isso, o São Paulo vai ficar nesse loop infinito de empolga, desempolga, empolga, desempolga. Você realmente acha que vai falar que tá tudo resolvido só porque classificou pra Libertadores? É, torcedor mas é iludido. Mas tá dando a coisa pra baixo do tapete. Não, torcedor é iludido. Você vê como foi esse ano, por exemplo, todo mundo ficou empolgadíssimo com o São Paulo com o Balsa, classificando, passando de fase na Libertadores. Quando foi eliminado, começou a voltar tudo à tona. Eu achei fraco o Balsa no São Paulo. Também achei, mas ele conseguiu o resultado. Okay, mas ele teve 50% de aproveitamento. É mas muito foi pouco. Até a semifinal da Libertadores com o time bem ele eliminado. Ganhou o jogo, mas só que os times que ele pegou não eram fortes. Sim, nas oitavas de final e nas quartas de final não eram fortes. Ele pegou um time organizado e ele perdeu o jogo, óbvio. Ah, ele pegou o Toluca, que era o melhor time da primeira fase. Ele pegou o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro foi aonde? Nas quartas de final? Foi, nas quartas. Foi. Que ganhou lá na Independência. O Atlético Mineiro é totalmente desorganizado. Tanto que o Aguirre foi embora. Olha o Atlético Mineiro agora, tá em terceiro lugar. Não, tudo realmente bem, é uma diferença muito feio. Mas eu acho que a diferença de elenco poderia ter sido pontual. Não, o Atlético Mineiro era bem mais forte. Ele ganhou o jogo forte. Que precisava. E é mata-mata, cara. Mata-mata, nem os melhores chegam. Sim, então, é muito relativo ao mata-mata. Só que aí, com o time jogando mal, mas conseguindo resultado, a torcida empolga, todo mundo empolga. Sim, só empolgou muito esse ano. A partir do momento que perdeu, começou a voltar tudo. Eu acredito que qualquer time que ficar em sexto lugar tem que mudar todo o elenco. Então, por exemplo, São Paulo, pode, porque a gente tá falando aí, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, menos talvez Botafogo não. Esses cinco times tem que mudar o elenco, porque são fracos. Concordo. São, até o Botafogo fracos. É fraco. Até o Botafogo é fraco, é verdade. É que o Botafogo tá numa fase muito boa, exato. Né? Tá numa crescente bem grande. Todos esses times têm que modificar o elenco. Eu concordo. São Paulo, lembrando que tá a 7 pontos do G6, e eu acho que essa... muito improvável classificação para Libertadores seria uma faca de dois gumes, né? Porque se classificar para Libertadores, inevitavelmente traz um investimento maior. O time indo para Libertadores, você vai querer investir, que nem a gente já falou em alguns nomes aqui, como Ricardo Oliveira. Então, a diretoria provavelmente irá se esforçar para trazer nomes de peso. Porém, engana o torcedor e o que a gente estava debatendo muito aqui. Acho que Não necessariamente está tudo lindo, tudo resolvido, mas joga muito problema para debaixo do tapete, que se não se classificar para Libertadores no G6, liga aquele sinal vermelho bem forte. É, já falamos do Tricolor, só queria fechar que o Leco confirmou a permanência de Ricardo Gomes para 2017. Então, torcida de São Paulina, fica tranquila que vai ser difícil ano que vem, viu? Ficar tranquila? É, eu não acho ruim, não. Três volantes, Hudson, Wesley e... Quem que é o outro volante de São Paulo? O Thiago Mendes. É os três jogando? Mas é que eu não... É o Gilson Kleina agora? Pelas opções que ele tem, São Paulo ele colocaria quem? Ah, sei lá. O problema é dele, mas jogar com três volantes não tem como, né? Pra esse ano eu não acho ele ruim, mas pro ano que vem eu acho que eu mudaria. Colocaria quem? Aí tem... A torcida pede o Rogério Ceni. Não. A gente já discutiu isso. Mas não tem tempo para discutir isso agora, então vamos lá, Guilherme. Isso mesmo. Eu ia falar que acabou o tempo de São Paulo, vamos mudar pro Palmeiras. Toca o hino aí. Quando surge ao viver... e o Palmeiras joga amanhã, parada muito dura em Minas Gerais contra o terceiro colocado, Atlético Mineiro. É decisão de campeonato ou não, galera? O que vocês acham? Eu acho que já acabou o campeonato. Eu acho que já pode entregar a taça. Apesar desse jogo, esse é o jogo mais complicado, né, pro Palmeiras. Mas mesmo assim, mesmo se perder hoje, não perde o título, na minha opinião. Amanhã. Errei de novo, muito obrigado. Acontece. Mas se não perder, mesmo se perder amanhã, não perde o título, na minha opinião. Eu acho que é o jogo mais importante dos quatro. Dos quatro que faltam. Porque... Cara, eu acho que amanhã o Palmeiras perde o jogo. Então, se o Santos vence o jogo, que eu acho que é provável, ficam 3 pontos. Ou seja, o Palmeiras joga muito pressionado contra o Botafogo. 3 pontos é pouca coisa. E se empatar em número de pontos, o Santos passa, porque o Santos tem um número maior de vitórias. E o Palmeiras perder em Minas amanhã não é um resultado anormal. É um resultado completamente normal. É, o Jean disse que empate lá é um ótimo resultado. Concordo com o Jean. Vocês acham também, Matheus, Juan... Eu concordo, mas esse jogo é tão decisivo quanto foi Corinthians e Atlético também no ano passado. Corinthians saiu com a vitória 3-0. 3-0. E era lá também, né? Mas tem uma diferença. Não, tem uma grande diferença. Tem mas... um Tite no banco. Tinha um Tite no banco. Mas o... E o confronto era mais direto, né? Sim, mas eu não acho tão impossível assim do Palmeiras sair com a vitória, sinceramente. Não acho que vá sair, mas acho que é um resultado possível. Olha, eu também acho que vai ser um resultado muito difícil, mas em compensação acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo. É, o Atlético Mineiro jogando em casa, tá vindo numa decaída, eu acho, o Atlético Mineiro. Vai jogar com o time titular, o Galo? Vai jogar com o time titular. E o time titular deles é muito forte. Sim, muito forte. O Prato não vai jogar, né? Tava na seleção. Não, mas tem o Fred. Sim. Fred é o artilheiro ainda, né? É o artilheiro. Não, é muito forte o time. Não. É um ataque muito forte. E jogando em casa Mineiro também é sempre muito forte, né? Na Independência. Eu acho que vai ser um jogaço, mas eu acho que o Palmeiras sai com a vitória, sim. Acho que... O Galo tá focado mais na Copa do Brasil ali. Só lembrar do próprio Palmeiras ano passado, que depois foi pra final, ele desistiu do campeonato, já não tinha que fazer mais nada. Aí perdeu pro Vasco em casa, perdeu pro Curitiba em casa, porque não tava ligando, entendeu? Mas acho que tem uma diferença. Mas mesmo o Atlético estando ali em cima, brigando, então, eu acho que não. Eu acho que eles estão com a cabeça na Copa do Brasil. Eu acho que. Mas eu acredito que seja uma forma errada. De pensamento. Foi o que o Santos fez o ano passado e se deu porque mal. Porque o Atlético pode muito bem perder a Copa do Brasil e não ficar entre os três melhores do campeonato e jogar as primeiras fases da Libertadores para Libertadores. Bom, é um planejamento errado. É política de resultado que a gente estava comentando antes de entrar aqui, né? Mas eu quero falar agora do que a torcida fez ontem, né? Que foi um negócio espetacular. Coisa linda, né? Juan soltou o destaque aí do Aeroporco. Aeroporco. Gostou daquilo? Achou interessante? Eu gostei bastante. Eu achei interessante. Achei legal a iniciativa da torcida aí, apoiar os jogadores para um jogo tão decisivo como esse. Eu acho que esse é o papel da torcida. Esse lado bonito da torcida que a gente gosta de ver. Não é todas aquelas polêmicas que a mancha está sempre envolvida. Então acho que esse é o lado legal da torcida organizada. Eu acho uma iniciativa muito boa também, concordo com o que o Juan falou. E, meu, um jogador chegando no aeroporto, sendo recebido daquela maneira, nos braços da torcida, tem vídeo dos jogadores cantando o hino junto com os torcedores. Se aquilo não anima um jogador pra ir pro jogo e dar tudo de si na próxima partida, rumo ao título, num jogo tão importante que nem vai ser, eu acho que nada nesse mundo vai fazer o jogador da raça e da vontade dentro de campo. Eu concordo com o que vocês disseram. Um ponto interessante que o Rua falou foi do lado bom da torcida organizada. A torcida organizada realmente proporciona momentos como esse. Se não tivesse a torcida organizada, é muito difícil isso acontecer. Não ia acontecer. Então, eu acho que precisa... É um assunto que precisa ter muito cuidado ainda. Tipo, de acabar com a torcida organizada, eu não acho certo, mas também ela, como ele disse, envolve muitas polêmicas. Então, acho meio complicado, mas sobre a atitude, gostei. É bom apoiar os jogadores e mostrar que o Palmeiras vem forte pra ser campeão. É, mexeu muito com o elenco. Informação que a gente tem, que eu li também, né? Que mexeu muito com o elenco do Palmeiras. É normal você mexer. Mexeu com você, Vinícius? Mexeu. Mexeu, assim como teve uma vez no Corinthians, né? Em 2012, no Mundial. Foi, aquele negócio foi lindo. Já teve do São Paulo também. 2005. No Mundial em 2005. Palmeiras, e do Santos? Do Santos não teve ainda. Do Santos teve já. Teve do Santos? Eu não lembro quando, mas eu já vi foto. Foi em 2011? Teve do Flamengo esse ano. Não, acho que não foi 2011, mas... Bom, enfim, teve alguns episódios. Teve do Flamengo esse ano também, né? Do Flamengo. Mas foi na apresentação do Diego, né? Foi. Vai receber o Diego. Enfim, e ontem, o que a gente percebeu é que não tinha só torcedores organizados. Sim. Eu tinha muitos amigos lá que estavam... Inclusive um aqui da rádio. Tinha gente da rádio então, lá. Então, não eram só organizados. Mas quem que teve essa ideia, quem... Que colocou nas redes sociais e tal, foi organizada. Foi a Mancha Verde. E foi uma festa muito linda, não fizeram nada de errado e tal. Sim. Então acho que isso anima o elenco. Aliás, acho que não precisava de muita animação, né? É. Você já tá disputando o campeonato, sendo campeão brasileiro. Mas isso é algo a mais, sem dúvida. Vão entrar com isso pensando na cabeça. E às vezes, certeza. Às vezes também, como tá na reta final. Tá na reta final. E o Palmeiras tá. É o praticamente campeão, às vezes os jogadores acabam soltando, ficam mais relaxados e tal. E isso é bom para o jogador voltar esqueci a palavra, mas enfim, é bom para acordar o jogador. Porque às vezes ele acaba relaxando e acaba comprometendo toda a campanha, já aconteceu com o Palmeiras em 2009. E eu acho importante que vai ajudar o Palmeiras a conquistar o título. Eu tenho certeza que amanhã, na hora do jogo, o Zé Roberto, o Cuca... os jogadores vão acabar lembrando. Ah, vocês viram o que fizeram na terça-feira com a gente? Com certeza. Vocês viram, estavam lá, a gente descendo a escada rolante. A torcida é gigante, uhul. Não sei, eles não vão falar assim, mas... mas eles vão lembrar. Isso, sem dúvida. E por isso que eu acho que o Palmeiras ganhou o jogo, porque eles estão com muita vontade de ganhar. É que eu acho que tem um fator Marcelo Oliveira, né? Porque ele treina o Atlético Mineiro, então o Palmeiras pode estar mais tranquilo. Não, porque não dá. O Atlético Mineiro tá jogando muito feio. E o Palmeiras também não tá jogando muito bem. Tem a volta do Moisés, que é um grande volante, tá jogando muito bem. O Mina a gente não sabe se vai jogar ou não, mas tem o Edu Dracena, né? E mesmo assim ainda é um jogo muito difícil pro Palmeiras. Eu acho muito difícil o Palmeiras vencer o jogo. Bom, falaremos mais amanhã do jogo e agora vamos para um rápido intervalo com uma homenagem pro Vinícius Henrique. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou parfeito. Quer curtir balada, já tem seu passeio. Ou ficar em casa amando o dia inteiro. Ou dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Cheguei. Hoje foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro. E dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei. É, voltamos pro segundo tempo com o Arthur cantando no intervalo, o Vini quase chorando aqui, lembrando da namorada. Chorando dele cantando, né? Brincadeira, Arthur. Uma voz linda, vou pro The Voice. Deus é uma voz aveludada, né? Ainda bem que ele escolheu o jornalismo, então, né? Graças a Deus. Mas vamos falar agora de Brasil e Peru. Jogo ontem foi bom pro Brasil. Ih, o pessoal já vai ficar assanhado. Ai, meu Deus, fala aí, Vini. O que você achou? O Peru ontem começou forte, né? Começou. Iniciou bem forte. Começou bem forte mesmo. Começou indo pra cima. Então, muito forte. E aí depois diminuiu, caiu de rendimento, o que é normal. Não é verdade? O que é normal, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, mas normalmente minutos ali. Não aguenta tanta intensidade. Mas depois do gol, gol não saiu. Então, o gol não saiu. É, mas aí mesmo cansou. Assim diminuiu o ritmo. Diminuiu o ritmo. Sim. E aí, aí tomou o segundo e largou, né? Aí o Pedro desistiu e tal. O que vocês acharam do jogo? Falando sério. O Pedro começou forte. Falando sério. Pedro... A seleção peruana. Hoje tá complicado. Começou bem no jogo. O Brasil começou se defendendo, né? E acho que até a bola na trave, o Pedro tava muito bem no jogo. O Cueva deu uma bola sensacional. Não esqueci quem foi que chutou a bola na trave agora. O Pedro tava atacando muito pelo lado esquerdo do ataque, né? Marcando, atuando ali pelo lado do Daniel Alves. Para de rir, Mate. Não consigo falar. Depois da bola na trave, o Brasil começou a ter mais posse de bola e começou a ir pra cima do Peru, né? É, realmente, a seleção peruana... Não consigo falar. Tem que falar seleção peruana. Não pode falar Peru. Fala. O adversário do Brasil. Vocês acham... Vou lançar uma pergunta aqui. Você acha que o Brasil ganhou devido à titibilidade? Sem dúvida. Sim, eu acho a jogabilidade não ia dar certo aí, não. Eu acho que esse jogo foi o mais difícil de todos. Também do achei. Brasil. A forma como o Peru começou jogando, eu achei que até poderia surgir um impacto, um resultado negativo pela primeira vez. Sim, e o Brasil começou a mudar o destino da partida exatamente depois da titibilidade que entrou em ação durante o jogo. Muito obrigado, Vini. Porque o Brasil começou a trocar mais passes, principalmente no setor defensivo, uhum. E isso atraiu bastante... O ataque do Peru pra marcar. Ô, Vini. Vocês não colaboram, né? O Vini dá risada. Eu falo o Vini dá risada. Qualquer Peru, você já dá um risada. Vai. O Vini começa a rir. E aí abriu muito espaço pro Brasil atacar. E é isso. Rua, quer falar alguma coisa? Ele trocou o Renato Augusto com o Felipe Coutinho na direita, né? E aí o Felipe Coutinho foi ficou... Foi que fluiu o jogo, hein? Foi? Foi nesse momento que o jogo fluiu, achei. É, então. Foi com uns 30 minutos do primeiro tempo. Foi logo... Depois que ele viu que o Peru deu uma recuada, ele trocou a posição, aí deu certo. E... Eu achei que, assim, o Brasil sofreu, mas aprendeu a sofrer, sabe? Acho que foi uma forma de amadurecimento da seleção. Também achei. Uma coisa que eu percebi e que achei muito legal foi, por exemplo, bolas aéreas. O Brasil tá muito bem treinado. O Peru teve muito impedimento. Não, é verdade isso. O Brasil tava treinando muito bem a linha burra, né? Chamada linha burra. Linha burra. O Peru ganhava de cabeça e tal, mas estavam todos impedidos, né? Eles não conseguiam... Teve só no escanteio, que quase saiu o gol no segundo tempo. Foi a única chance do Peru no segundo tempo, né? Foi. E o Gabriel Jesus é um iluminado, né? E eu ia falar agora, né? Gabriel Jesus e Renato Augusto fizeram os gols. E desde 2011 o Neymar não terminava na artilharia do ano pela seleção. Não, sempre terminava. Isso, desculpa. Sempre terminou como artilheiro do ano e esse ano terminou empatado o Gabriel Jesus e o Felipe Coutinho. Estão dividindo os papéis aí? Finalmente, né? A pessoa sempre reclamava da Neymar, dependência, que a seleção só tinha um jogador. E agora o Neymar dividindo o protagonismo com esses jogadores, eu acho que agora... A torcida não tem mais do que reclamar. E não só com o Jesus e Coutinho, né? Tem o Renato Augusto, tem o Renato Augusto também, tá jogando muito. Tem o Fernandinho, que também achei que jogou bem ontem. O Paulinho. Uhum. Embora muita gente critique o Paulinho, eu não acho que ele esteja mal. O Marcelo ontem achei que fez falta. Sim. Principalmente ofensivamente. Né? Uhum. O Marcelo não... O Felipe Luiz não ajudava tanto o Neymar ali na esquerda. Né? Exatamente. Não apoiava muito. O Marcelo já ajudava. Mas é a característica dele, né? É a característica dele, que era normal. Mas eu prefiro o Marcelo. Eu também. Eu também prefiro. Mas isso da Neymar dependência, eu acho que o Tite foi muito inteligente, principalmente no jogo de ontem, porque ele colocou tanto Renato Augusto quanto Felipe Coutinho pra atuarem pelo lado direito, porque ele sabia que a marcação em cima do Neymar provavelmente ia ser forte e a marcação ia estar voltada pro lado esquerdo do ataque do Brasil. Então ele colocou algumas peças pra jogar pelo lado direito, peças de qualidade como Renato Augusto, Felipe Coutinho, até o Gabriel Jesus caiu em alguns momentos por lá, o Daniel Alves subindo bastante também da lateral. Então aproveitando esse espaço deixado por conta da tal Neymar dependência. Então... Eu acho um pouco complicado dizer que acabou isso, mas o Brasil pode usar essa Neymar dependência a seu favor, criando espaços em outro setor do campo. Sim, sem dúvida, eu concordo. O Neymar chama muito a marcação. Só que eu acho que com os resultados do Brasil, com isso, por exemplo, do Neymar não terminar mais agora na artilharia, por exemplo, os outros times vão prestar mais atenção com isso e vai abrir mais espaço pro Neymar também. Porque agora eles sabem que não é só o Neymar que eles vão marcar. Tem o Renato Augusto, tem o Coutinho, exatamente, tem o vai Jesus. Dividir a marcação, isso vai ser bom para a seleção, E vai ser muito bom pro Neymar, porque agora ele vai ter ainda mais liberdade pra fazer o que ele sabe. E tem outros também, né, que a gente não fala. Tem o Douglas Costa, por exemplo. Muito que ele bom. Quando entra também, né? Pouco tempo, mas ele é um cara que pode ser aproveitado. Pode. E outra coisa o também que também eu... acho. O Lucas eu acho que poderia ser aproveitado. O Tite sempre faz, é que ontem teve um cruzamento no primeiro tempo, que tava o Paulinho e o Fernandinho dentro da área pra cabecear a bola. Os dois volantes do time estavam dentro da área pra fazer o gol ali. A bola passou pelo Fernandinho ali, que ele cabeceou pra fora. E logo atrás, grudado, o Paulinho tava junto. É uma coisa que ele sempre fez. Não é aquela coisa de, volante tem que marcar e fica plantado lá no, na defesa. Outra qualidade é que a saída de bola da seleção, né? Melhorou muito. Melhorou muito, Você não vê eles querendo dar bicão, assim, querendo se desfazer da bola. Não, se apresenta o Fernandinho, se apresenta o Paulinho, vem os laterais se apresentar. Vem todo mundo buscar o jogo. Eu queria também... bola no chão, sabe? Você vê jogando futebol bonito. É, o próprio Renato Augusto não é um meia-meia, aquele 10, que a gente pode chamar não de é. 10. No Corinthians, quem jogava nessa função era o Jadson, e o Renato Augusto vinha mais de trás, quase como um segundo volante também. Então pode-se dizer até que o Brasil joga com, em certos momentos com 3 volantes, e em certos momentos com 3 meias ofensivos. Então abre muito espaço para muita variação no esquema de jogo, e isso é muito vantajoso para a seleção brasileira. E depois da chegada do Tite, a chance de ir para Copa do Mundo de 2018 chegou em 99%. É mais Tite, um ponto, segundo as contas lá. Tite um ponto. É mais um ponto, tá classificado. E eu vi gente falando que o Hexa chegou e o Hepta tá a caminho. Eu acho cedo ainda, porque faltam 2 anos pra Copa do Mundo, é a torcida, né? Muita coisa pode mudar. É, brincadeirinha. E pro Hepta, então, nem se fala, né? Não, o Hepta aí é... Não, é brincadeira deles. São cheirinho de época. Mas eu tenho certeza que vai ser uma seleção muito melhor organizada, muito mais estruturada, muito mais confiante do que a de 2014, né? De fato, a gente vai ter um treinador. É, só falando aqui, que a gente tá falando de números aqui do Tite, desde que ele chegou são 6 jogos, 17 gols a favor, apenas 1 sofrido e 6 vitórias, né? Então, vitórias, números tá... muito bons do Tite. Tá 100%, seguindo assim, o Brasil chegou na segunda... Não é coisa de... se glorificar, mas melhorou. O Brasil, depois da vitória de ontem, chegou em segundo lugar no ranking da FIFA. Poderia ter chegado em primeiro se a Colômbia tivesse ganhado da Argentina. Foi quase, hein? O Messi deu um show, né? Nossa. A parte. Mas enfim, o Brasil retornando às posições aí, subindo na tabela de classificação. E eu queria dizer também que em 2018, o Infantino, ele disse que... Em 2018 ele disse? Não, ele disse que em 2018... Desculpa. Ele disse que em 2018 vai utilizar o vídeo do gol para a Copa do Mundo. Calma. Mas já usou. Já usou em 2014. Não, é vídeo... Não no gol, vídeo para tirar dúvidas sobre lances capitais como pênalti... Eu acho certo. Vídeos no jogo, desculpa, entendi, não, não no gol. Não no gol. Eu acho certo, acho que o futebol precisa de tecnologia, já faz tempo. Alguns lances são subjetivos, vai de interpretação do árbitro, mas tem alguns lances, por exemplo, a bola entrou ou não... Sim. Né, pênalti. Não, pênalti dentro ou não. Da área, é que pênalti, ou não, por exemplo. Pênalti acho que pode ser subjetivo, dependendo. Mas impedimento também, por exemplo, dentro da área ou fora da área, impedimento. Aqueles lances que são claros, sim, assim, como diria o Arnaldo César Coelho, né? Se a regra for clara, aí eu realmente acho que a tecnologia pode ser usada a favor. Mas quando é falta, essas coisas, eu sou um pouco contra. Não, também concordo. Porque aí. É a interpretação, ele pode estar vendo de vídeo, pode ter inúmeros ângulos que o árbitro no momento não tem, mas é a interpretação da mesma maneira. Eu acho que algumas coisas poderiam ser evitadas, por exemplo, aquela confusão Flamengo e Fluminense. Sim. Se tem a tecnologia, não aconteceria nada. Exatamente, se a tecnologia é liberada... Iriam ver ali pela televisão que impedido foi, e acabou. E estava impedido e acabou, consegue o jogo. Eu acho que em casos subjetivos também é importante mais para o juiz rever o lance, porque às vezes ele pode estar mal posicionado e não conseguir ver o lance muito bem. Aí rever isso para... afirmar com certeza se foi ou não falta, essas coisas eu acho importante. Só precisa ter cautela, desculpa, Arthur, não, pra não ficar interrompendo o jogo toda hora. Né? Então, é exatamente nesse ponto que eu ia tocar. É muito delicado isso de alguns lances, por exemplo, falta, o juiz não dá faltas. Como que você vai fazer pra parar o jogo, pra rever, e aí realmente não foi falta, vai continuar da onde? Então... tem que se estudar muito. Eu acho que começar direto numa Copa do Mundo utilizando isso é um pouco complicado. Eu acho que poderia usar, que nem... é um exemplo um pouco banal, mas o exemplo do spray que foi utilizado no Campeonato Brasileiro como teste, aí foi aprovado e aí sim foi usado depois em Champions League, em Copa do Mundo. Então acho que usar essa tecnologia de vídeo direto na Copa do Mundo eu acho um pouco arriscado. Mas se testar em alguns campeonatos menores, eu acho que pode ser muito bom pro futebol. Vai ter palpites do Campeonato Brasileiro? Eu ia fazer essa uma pergunta pra você. Você quer fazer palpite? Não, não sei se você quer. É porque a maioria dos jogos é amanhã, né? Vamos fazer de hoje. Você que manda. Então vamos só falar do Corinthians. Ah, mas já foi, né? É, do Corinthians todo mundo já falou. Já foi. Então... Não, então deixa. Então pronto, então, Vinícius. Então quem tiver amanhã na bancada faz e aí você Vinícius, faz você o seu vai de casa. Amanhã. Você vai estar amanhã na bancada. Não, ele não vai estar trabalhando. Mas eu queria falar um pouco dos nossos irmãos agora que falaram que não vão se comunicar mais com a imprensa argentina por causa das acusações contra o Lavezzi. Segundo a mídia de lá, ele estava usando substâncias ilegais na concentração que da Argentina. É que na verdade foi um jornalista. Foi né? O jornalista Verde, que falou. Né? O Verdinho? É o Verdinho. Eu acho que a gente que faz, a gente que tá fazendo jornalismo, cara, é uma coisa muito... Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, né? Ele afirmou isso. Ele falou, só pra quem não... Desculpa, Vini, rapidinho. Fala, só pra, pro ouvinte que não sabe da história. Esse jornalista publicou em suas redes sociais que o Lavezzi não estaria presente nem no banco de reservas pra partida da Argentina, porque estaria usando drogas na concentração da seleção. É uma coisa muito forte. Você tem que ter provas. Você tem que se apresentar. Não é assim. Você pegar e colocar. Sim. É uma pessoa pública, né, o Lavezzi. Mesmo se não fosse pessoa pública, qualquer pessoa, você não pode fazer isso. Você não pode falar, exatamente. O Lavezzi, inclusive, já declarou que vai processar porque isso difamou ele de maneira não só pessoal, como também profissional, sim, né? Sim, suja a isso imagem do atleta, prejudica ele como jogador e como pessoa. Então é um assunto muito delicado e eu achei uma decisão legal da Argentina. É uma maneira de mostrar que não está satisfeita. Não estou satisfeito com a mídia, tudo bem que foi um jornalista então, que publicou. Então, eu não falaria com ele. Com então, o resto eu até falaria. Mas você fala, não vou falar com você, isso não vai surtir efeito, entendeu? Eu acho que tem que ser alguma coisa, talvez tenha sido drástico demais essa decisão, tudo bem, mas eu acho que, de certa maneira, se a gente não falasse, ó, cortei relações com você, não ia chamar a atenção da maneira que tá chamando. Também acho que não ia chamar a atenção, fala. Não, eu falo que eu concordo com o Arthur, porque, beleza, o erro foi de um cara, mas a gente vê aqui, por exemplo, tem muitos casos de que a mídia afirma muitas coisas, que a mídia atrapalha muitas vezes clubes e tal, com acusações. Eu não gosto de muitos jornalistas, enfim, opinião pessoal. E eu acho que cortando relações com a mídia, todo mundo repensa como que vai publicar as coisas. Precisa ter muita cautela. O erro foi de um, mas qualquer outro poderia ter feito isso. Eu acho que uma atitude drástica assim faz todo mundo repensar as atitudes. É que eu acho que não foi só por isso que eles pararam de... Agora veio o Messi falar aquilo. É porque a Argentina tá mal, então eles querem, pra mim, se fechar. Sim, usaram isso como usaram gancho. Usaram isso como um gancho, entendeu? Sim. Não, acho que não foi só por causa disso, não vamos mais falar, entendeu? Mas aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se fosse a seleção brasileira com o Tite, você acha que isso ia acontecer? Não. Acho que não. Não. É, com certeza, isso reflete a fase da seleção argentina, não, né? Não, tô falando mesmo se tivesse mal. Eu acho que o treinador também tem... Você acha que o Tite ia deixar isso? Não ia. Ah, mas a Argentina tá toda... caída lá, quem na AFA, primeiro, quem na AFA colocou o Bauza, foi um negócio assim que ninguém entende até hoje. Ele era uma das últimas opções, não era? Uma das últimas, e agora não tem ninguém pra tirar ele, tem que tirar ele porque ele tá uma porcaria e ninguém, não tem ninguém lá dentro que tenha culhão suficiente pra chegar, não, você tá fora e a gente precisa de outro. Fora isso, não tem ninguém que quer assumir a seleção da Argentina, porque sabe, porque lá na AFA tá cheia de corrupção. E você vê que o Bauza tá dando tudo errado pra ele, né? Porque a Argentina ganhou de 3-0, jogando muito. E a gente tá falando do Messi, polêmica. Da polêmica, exatamente. Não da vitória da Argentina. Ah, mas aí não é culpa nossa, né? Colocaram na produção. Não, mas realmente, a fase da Argentina não é boa. Ninguém quer pegar essa bucha pra si. Eu pegaria. Vamos treinar o Messi? Tá louco. Seria fácil. O Messi ia dormir com o Vini no quarto. O Messi faz o que você quiser. Não, você é louco. Vou querer treinar o Messi? Mas é uma pressão muito grande. Ah, claro que é. Mas... Brincadeiras à parte, é uma pressão muito grande. E ninguém quer pegar essa bucha pra si nesse momento tão delicado da seleção argentina. Até porque falta poucos jogos pra acabar as eliminatórias também, né? Sim. Faltam acho que 5 jogos. 6 jogos. A Argentina tá em quê? Tá em quinto. Sexto ou quinto? Quinto, tá em quinto. Quinto, acabou em quinto. E pega um jogo muito difícil agora, pega o Chile. Tá na fase de repescagem a Argentina. Bom, vamos mudar de esporte agora para a felicidade de Matheus e de Arthur. Comentem aí o que vocês quiserem do UFC. Pode comentar, fica à vontade. Eu tô... Aí, ó. Calma. Deixa o Bruce Buffer. Pronto, agora vai, é com Mate, vocês. Fala. Eu tô de luto, porque Misha Cupcake Tate anunciou a aposentadoria. Não teremos cupcake? Mais cupcake. É, não teremos mais cupcake. Tem alguém, algum, sei lá, alguma cookie no nome aí? Nossa. Não. Acho que não. Eu queria alguém assim que... A gente falando com do Com um nome tá, fofo. É, tinha a Cupcake, mas infelizmente ela perdeu para a Raquel Pennington no UFC 205 e anunciou a aposentadoria. Ela tem 30 anos, né? Não sei de cabeça, mas é, ela não é muito nova, mas também não é muito velha. Mas eu achei, talvez ela tenha falado de cabeça quente, isso, porque foi no momento lá da luta que ela não foi bem na luta, realmente ela não conseguiu desempenhar o seu melhor papel lá dentro do octógono, foi dominada pela Raquel Pennington e talvez falou isso lá de momento, realmente ela ainda não se pronunciou, né, pós o que ela falou depois da luta, vamos ver as cenas do próximo capítulo disso aí. É, só pra confirmar a informação, ela tem realmente 30 anos e eu concordo que eu acho que foi meio cabeça quente, só que analisando as redes sociais dela, a gente vê que ela tirou um tempo pra ela mesmo. Ela publicou uma foto hoje no Instagram, acho que ela tava nas cataratas do Niágara, se eu não me engano. Ela realmente pensa nisso, ao meu ver. Não sei se ela vai manter essa palavra, mas me parece que ela tirou um tempo pra ela pensar o que vai fazer do futuro. É, isso pode ser muito bom pra ela, né? Passar esse tempo descansando, passar esse tempo pra ela, treinando também um pouco, mas principalmente esfriando a cabeça, voltando a ser gente, entre aspas, né? Saindo um pouco desse mundo tão focado de atleta e voltar, talvez, no futuro, pode ser muito bom pra ela. E, inclusive, mudando aqui um pouco de assunto, saindo da Misha Tate, a gente tava falando um pouco hoje sobre os cinturões, sobre os campeões do UFC, que a fase no UFC, pros campeões, eu não acho muito boa, não sei o que você acha, mas eu vejo os campeões das categorias, de muitas categorias, como os não melhores de cada categoria. O que você acha? Conor McGregor tem duas já, né? Tem dois. Tá com dois. Agora ele ganhou dois cinturões. Eu concordo com você. E algo que eu tenho parado pra pensar atualmente, eu olho pra uns cinturões e eu penso, como que essa pessoa chegou aí? Como que ela conseguiu? O caso do Bisping. É. Eu não acho ele um político mal lutador. De resultado, né, Vini? É, pois é, né? Como é quem chegou aí? Michael Bisping. É, complicado. Mas eu não acho que ele é um mau lutador. Eu acho ele bom, mas não pra título. Sim, concordo. E o UFC tá casando umas lutas pra título que eu não concordo nem um pouco. Como, por exemplo, a primeira defesa dele foi contra não, o Dan Henderson. Não dá. Sim. Possível, né? A gente aprende com vocês e pra piorar a situação da categoria do Bisping, a gente viu o Anderson Silva, que era dominante, né? Dominava totalmente essa categoria. Ele é dominante? Então, razão. E hoje em dia vemos Michael Bisping, que é um cara que não passa muita segurança. E trazendo alguns números sobre isso, sobre esses campeões, o único campeão que tem várias defesas é o Demetrius Johnson. Atualmente ele já fez 8 defesas, ele é do peso mosca, fez 8 defesas de título. Dá pra bater o recorde do Anderson Silva, né? Tá. Oi? O cara é goleiro. O cara é goleiro, né? Por quê? Ah, 8 defesas? 8 defesas difíceis, foi bem no Cartola. E aí, Dominic Cruz tem uma defesa apenas, tudo bem que mas voltou agora. Mas eu acho ele o mais dominante também. Eu também acho, é que ele voltou, passou por lesão e tudo mais, tem a luta marcada agora dia 30 de dezembro. Mas Conor McGregor, os dois títulos que tem ainda não defendeu, Tyron Woodley, Michael Bisping, Daniel Cormier, Steve Miocic, cada um fez uma defesa de título. E o Woodley foi empate. Não tem nenhum brasileiro? O Woodley foi empate. Hoje em dia, apenas Amanda Nunes, né? Da categoria feminina. No masculino tem ninguém. No masculino não. Tem o José Aldo, que é campeão interino. Ah, mas interino... Mas por que ele é campeão interino? Porque o Conor McGregor ganhou o cinturão da categoria, só que não voltou pra defender. Aí a categoria não pode ficar sem um campeão, e aí ele foi lá e ganhou o cinturão interino. Só que o cinturão mesmo é do McGregor. Ele precisa ter uma luta pra ver quem é o campeão realmente. O José Aldo perdeu pra ele, né? Perdeu pra ele em 13 segundos. Você nem ia passar a informação do game? Então, tá acabando o programa aqui, mas o Mate deu destaque. Desculpa, vocês querem falar mais alguma coisa do UFC? Não, dá informação. Informação é o principal. Desculpa, era seu destaque, né, Matheus? O Grêmio perdeu o mando de campo da Copa do Brasil por causa da entrada da filha do Renato Gaúcho, a Carol Portaluppi, no campo. E aí o STJD puniu e tirou a decisão do Grêmio, do estádio deles, deve ter recurso e provavelmente o Grêmio vai jogar no seu estádio, vai cumprir com a palavra que eu dei aqui de que ele vai ganhar a Copa do Brasil. Eu não concordei com a decisão, eu acho que não precisava punir, ela não fez nada demais, ela entrou pra comemorar só, mas eu achei um pouco de falha do Renato Gaúcho, chamar ela pra entrar ainda nos momentos finais do jogo. Acho não que tinha acabado a partida ainda? Não tinha. Não. Não tinha. Eu achei... é errado mesmo. É. É, não é certo. Não mas é certo, eu acho que mas não precisa ser punido assim, sem perder mando de campo, né? Mas eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho mais. Você acho acha que aquela Portaluppi influenciou no jogo? Não. Não ah, influenciou. Influenciou. Eu sabia que ia fazer essa pergunta. Não, influenciou. Influenciou no Douglas. Os caras do... Quem que jogou contra o Grêmio? Atlético Mineiro. Não, que é Atlético Mineiro. Não. Cruzeiro. É Cruzeiro, é verdade. Você acha que o Cruzeiro tá prestando atenção? Não tinha como prestar atenção. O Juan ficou triste. Doping. Vai, vamos acabar o programa que já tá esgotando o tempo aqui. Matheus Veloso. Boa noite. Tchau, Mati. Boa noite, me despeço triste com a aposentadoria de Michel Tate. Na hora da apresentação, você deu boa noite pois até é. Pro professor ali na sala desculpa. Do lado. Boa noite, até professor. Hacker. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Juan. Boa noite, Arthur. Boa noite, Flávio Rangel. E boa noite. Isso mesmo. E do lado dele, Arthur. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. E até a próxima. É isso aí, Juan, do lado dele. Boa noite, cara. Boa noite, Guigiba. Boa noite, amigos. Guigiba. Eu que sempre beleza. Acho que não tem como piorar e piora. É um mais inspirado que o outro. O vídeo ou o Juan? Tá difícil de saber não, quem tá pior. Não, você aqui, tá? Tô engraçadinho. Boa noite, uma boa bom fim de resto de semana. Eu juro que eu pensei que você ia falar boa noite, bombom. Não, hoje tá sem bombom. Hoje aqui. Tá sem bombom. Bombom foi no feriado. E pra fechar não, a bancada. Esse bombom tava grande. Tinha é cheio de massa. Não, Vini, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, hacker. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flávio. E até mais. Pra namorada não tem boa noite? Não tem namorada? Ah, então tá. Boa noite, Bruno. O intervalo... Ih, já soltou o nome. Boa enfim, noite, Diego. Vamos chegando... Diego, tava pensando quem era. Diego da... E boa noite, Diego Romão. Não, mas vamos... Vou me despedindo aqui. Obrigado, Mate, Arthur, boa noite, Michel Tate. Vini, todos vocês aqui, Flávio Rangel na sonoplastia. Hacker. Obrigado ao ouvinte que esteve até aqui com a gente ouvindo esse programa que hoje foi uma maravilha. Estou indo, até a próxima, fui. Rádio Mackenzie.